Yo. Sech. Rafa MC. Yo. De Cristo. De Cristo. Livres. Liberdade. Livres, livres, livres. Rafa MC chegou quebrando tudo. O meu intuito é livrar sua alma do luto. Não me iludo com a falsa liberdade do mundo, aonde muito break se esconde atrás do luxo. A mira é certa, não atiro no escuro. A rima é reta, pro sistema eu não me curvo. Tenho a verdadeira liberdade, que é muito diferente da libertinagem. Fidelidade a Cristo não é presídio. Ser um homem honesto não é ridículo. Me purifico e vivo corretamente. Eu prossigo, encontro o sistema maligno, cerra seus ouvidos. Eu profetizo, sejam abertos agora. Que a salvação te alcance, te encha de glória. O Senhor te dá liberdade e vida com abundância, longe do tiroteio, do barulho da ambulância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará. Para a liberdade é que fomos chamados, na graça inteirados, mandando nosso recado. Vamos por Cristo guiados e assim caminhamos, unidos, trazendo a glória de Deus. Não recuamos, perseveramos, rumo ao alvo, redenção. Quer ver Deus? Só com santificação. Irmão, do que adianta um bom flow, ótimo som? Mas se esquece, quem nos abençoou com esse dom? Então, mas não, só vejo ingratidão. Achar que é por sua força, mas não é não. Criatura sou, mas tenho um porém. Agora como filho, está escrito, co-herdeiro pelo sacrifício de Cristo. Creio nisso e por isso milito, prego liberdade, insisto. Que pode ser livres e liberto, eu anuncio Cristo ressurreto. Não mais no madeiro, quem venceu o verdadeiro guerreiro. Nem a morte, nem Satanás, nem o inferno segurou. E primo, ei Joe, Jesus ressuscitou, ressuscitou, aleluia, glórias ao Senhor. O gentio salvou e redimiu, prometeu, cumpriu e não tem quem prive. Caiu as correntes, hoje somos livres. Teu infinito amor nos alcançou. Parar eu não vou, na missão eu estou. Igual a ti não há e nunca haverá. Jesus reina hoje e pra sempre reinará. Poderoso, majestoso, misericordioso, enxuga todo o pranto. Sempre louvarei teu nome em meu canto, porque tu és santo, santo. Obrigado, Abba Pai, minha eterna gratidão. Levanto as minhas mãos em louvor e adoração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará. Minha liberdade foi dada por quem te criou, e não? Se você é ateu, vai falar, meu, o sete virou. Babaquice à parte, você poderia ser liberto. Liberto das três do dia a dia e ter um teto. Namorar e criar tua família, mas não. Prefere a bandidagem, é nós na fita, ladrão. Se for mina, roda a bolsa na esquina. Se for mano, vende pó pra essa mesma mina. Que vida louca, sem futuro nenhum. Mas o muro que separa de Deus, meu, é um 7-1. Seja inteligente, maquine só um pouquinho. Se você pode tomar uma decisão, pra que ficar sozinho? Já te falaram a mesma coisa antes, né? Eu sei, já fui otário assim também, mané. Mas depois de ser liberto por Cristo, deixei o vício. Me tornei viciado na verdade que liberta Patrício. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.